mãe rezava todos os dias. E à missa todos os domingos. Mas nós sempre vivemos mal, sempre passámos fome. Do pouco que tinha, partilhava até com pessoas que precisavam menos do que ela. Morreu miserável e sem nada. Parece que foi tudo em vão. Que mal fez a minha mãe a Deus. Chamaram e que tu desprezaste. Aqueles que guerrearam quando tu recuaste. Aqueles que acreditaram sem que tu te revelasses. Aqueles que mendigaram e tu não alimentaste. Aqueles que se esgotaram, tombaram, arrastaram-se, definharam, imploraram-te e tu não levantaste. Que mundo é esse que se alimenta da nossa amargura e que sustenta o seu progresso com a nossa penúria? Será que não ouves as lágrimas afilhadas da sorte e os corações que batem resignados à espera da morte? Eu sou o vosso Deus, sou o vosso Criador. Eu sou a vossa luz, Pai, Juiz, Protetor. Eu nunca vos abandono, eu estou sempre por perto. E através da fé sentirão o meu afeto. Basta acreditar em mim e seguir os meus ensinamentos. Terão a salvação e acabará o tormento. Fraquejarás se duvidares da minha existência. Porque a chave da libertação reside na crença. Mas onde é que estás quando o sofrimento nos aprisiona? Quando até a esperança diz que já não vale a pena? Quando todo esse mal se apodera dos homens, alastra-se e elimina todo o bem que nos abrigou? Onde é que tu estás? Quando a fome abate mais um crente? Quando a felicidade passa a utopia dos dementes? Quando a escuridão invade o nosso espaço e a soberana sobre o sol que nos criou? Onde é que tu estás? Nos versos que a beleza tornou poesia, na esperança que o sol trazia em cada novo dia, no cravo vermelho que resistia nas noites sombrias, no amor destes homens de bolsos e mãos vazias. Eu vi-te na espada que ensanguentou Lucifer, no futuro que florescia no ventre de uma mulher, na causa dos justos que a ambição não destruiu, e no sorriso das crianças que a inocência pariu. Mas perdido na intensidade desta dor permanente, no estrondo das balas que levaram gente inocente, na frieza dos tiranos que a democracia formou, na exploração dos fracos que o mundo legitimou. Eu não sou a única força transcendente deste universo. O diabo também existe, é o senhor do mundo perverso. É ele que divide e atrai os homens ao pecado. Tu tens que resistir, o diabo é obstinado. Eu dei-vos livre-arbítrio, liberdade total. Cabe a cada um de vós decidir entre o bem e o mal. É falta de moral que traz desordem e desgraça. Se viverem por mim, o mal deixará de ser ameaça. Mas onde é que estás quando o sofrimento nos aprisiona? Quando até a esperança diz que já não vale a pena? Quando todo esse mal se apodera dos homens, alastra-se e elimina todo o bem que nos abrigou? Onde é que tu estás quando a fome abate mais um crente? Quando a felicidade passa a utopia dos dementes? Quando a escuridão invade o nosso espaço e a soberana sobre o sol que nos criou? Eu não percebo a tua existência e o teu poder transcendente. Do que vale saberes tudo se continuamos inconscientes? Do que vale poderes tudo se nós já vemos sofrimento? Do que vale veres tudo se nunca te fazes presente? Quando parece que te manifestas, te escondes num ápice, como te escondeste naquele nevoeiro que encobriu Auschwitz. Nós partiram com escravos e tu ficaste à varanda. Camuflaste a mancha de sangue que inundou o Ruanda. Seria tudo assim bem fácil a culpares-me de tudo, mas são os homens a causa do descalabro do mundo. Eu não posso interferir, apenas assisto e analiso. Só no julgamento final é que eu corrijo e decido. Lembra-te que a vida terrena é só uma passagem, e depois da morte ainda traz uma portagem. Os pecadores serão punidos e arderão no inferno. Os bons serão felizes no paraíso eterno. Não, não tem sentido, não tem sentido. Então porquê é que não nascemos logo no paraíso? No paraíso, no paraíso. Tu fazes muitas críticas, acusações e perguntas. Agora vou abrir o jogo só para ver se tu aguentas. Deus só existe fantasiado na vossa mente. Eu sou o diabo, o único ser superior existente. Vocês são minha criação, feitos à minha semelhança. Por isso é que o mundo é um palco de malevolência. Quando pratico o bem é só um ato de desobediência. Vossos instintos naturais são ódio e ganância. Terão sempre a ditadura, a escravatura, a opressão, discriminação, censura, repressão. Minha função foi criar-vos para autodestruírem-se, para fustigarem-se, invejarem-se, consumirem-se, para mergulharem na imperfeição e rir pecado, e lamentarem-se o mal que eu tenho libertado. Vou existir desperto e alegre ao vosso caos inquieto, até este planeta se tornar na terra mãe do inferno. Deus só existe fantasiado na vossa mente. Na vossa mente. Deus só existe fantasiado na vossa mente. Será? em vão rezaste por um sonho.